Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, editadas no jornal Linhas de Elvas e Rádio Telefonia do Alentejo. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Uma edição Linhas de Elvas e Rádio Telefonia do Alentejo. Com Monforte a celebrar esta semana o feriado municipal, revelamos uma entrevista com o presidente do município, Gonçalo Lagem. A obra da nova escola básica, já com parecer positivo do Tribunal de Contas, é para o autarca não só a obra do mandato, como a classifica como sendo a obra do século. Esta é uma entrevista em que são mencionados os investimentos para o concelho. Os 5 milhões de euros para construir uma nova escola é um dos principais pontos-chave da conversa, mas Gonçalo Lagem não esconde que é preciso encontrar novas estratégias para resolver o problema da comunidade de etnia cigana, e isto poucos dias depois de mais um incidente no quartel dos bombeiros. O autarca lembra ainda o papel do município na reabilitação urbana com o apoio dos fundos comunitários. Gonçalo Lagem está a cumprir o segundo mandato no atual Executivo Municipal de Monforte, que é composto por 4 eleitos da CDU e 1 do PS. Uma semana que fica marcada pelos sucessivos atos de solidariedade. Uma costureira de Elvas ofereceu botas e cógulas ao hospital numa fase em que todos os equipamentos de proteção individual são poucos para fazer face à utilização na assistência a doentes Covid-19. Outro ato que merece destaque é a iniciativa de cidadãos que angariaram fundos que vão possibilitar a entrega de 4 ventiladores aos hospitais de Elvas e Porto Alegre. A forte adesão à campanha ultrapassou os 44 mil euros, superando a meta inicial, que era apenas de entregar um ventilador para os serviços de saúde no distrito. Perante a crise pandémica, há reportagens que acompanham o que está a ser feito nos mais variados setores. Ser polícia em tempo de estado de emergência foi uma das peças jornalísticas desta semana. Fomos ao encalce de uma operação de fiscalização da PSP. Fomos também perceber de que modo está a ser feito o acompanhamento psicológico dos profissionais que estão na linha da frente. Números que preocupam: há mais 9,8% de desempregados no Alentejo, um valor que cresce 3% em março. Destaca-se o aumento verificado em termos homólogos na região do Algarve, mais 41,4%, e na região do Alentejo, mais 9,8%, sendo que, em contraponto, a região dos Açores teve menos 8,8% de desempregados, refere o IFP. Ouvimos Celeste Pinheiro, uma professora de Elvas, colecionou durante a telescola na década de 70. Enumera pontos positivos do ensino à distância, uma forma de aprendizagem que sublinha ser benéfica e positiva numa altura em que se apela ao isolamento social. A professora, já na reforma, evidenciou as diferenças de um tempo em que a telescola era a preto e branco e que as aulas chegavam além da televisão por cassetes. Firmelinda Carvalho, presidente da Associação dos Agricultores do Distrito de Porto Alegre, apela aos consumidores a adquirirem o que é nacional. O escoamento de produtos é uma questão que preocupa os agricultores, que sentem dificuldades para escoar os seus artigos. Numa análise mais vasta, a também autarca de Arronche realça que a primavera tem sido muito amiga dos agricultores, algo que é espelhado pelo aumento dos índices de armazenamento nas principais barragens do Alentejo. É tudo, continuação de um ótimo dia. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Rádio Telefonia do Alentejo. A Câmara de Viana do Alentejo começa este sumário após ter aprovado recentemente um conjunto de 20 medidas de apoio social e económico destinado a famílias, instituições particulares de solidariedade social, empresas, movimentos associativos, o que inclui também a criação de um fundo de emergência municipal no valor de 150 mil euros. São medidas em tempo de pandemia, com o avanço da Covid-19. Esta aprovação surge depois de ter encerrado os serviços de atendimento ao público. Na mesma semana em que o Alentejo lamentou a primeira vítima mortal por Covid-19, foi um idoso residente em Beja. A Administração Regional de Saúde do Alentejo avançou que o óbito ocorreu na madrugada de dia 20. Trata-se de um homem de 87 anos que se encontrava internado no Hospital José Joaquim Fernandes desde o dia 14 de abril. Em Évora, o Montalentejano é o novo espaço de acolhimento social para os sem-abrigo no período da pandemia resultante do novo coronavírus. Este espaço tem capacidade para 6 pessoas, de acordo com a unidade de rede de sem-abrigo em Évora. Têm sido feitas várias ações de sensibilização junto desta franja fragilizada da sociedade e com o intuito de os proteger da Covid-19. O diretor do Centro Distrital de Évora de Segurança Social, José Domingos Ramalho, explicou que este equipamento, propriedade municipal, tem 2 alas para contemplar os 2 géneros e uma área de confinamento para algum caso eventualmente suspeito que possa surgir. A produção de gel desinfetante, máscaras e viseiras tem sido prioritária no Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia. Objetivo: contribuir para que a região reúna o máximo de equipamentos de proteção individual contra a pandemia da Covid-19. Mas há mais trabalho no parque por estes dias, onde já se prepara o apoio às empresas perante a quebra de produção e até face à mudança de comportamentos que se deixa adivinhar durante e no pós-crise. O Presidente da Câmara de Estremoz não tem dúvidas de que só depois de ser encontrada a vacina contra a Covid-19 vai ser possível recuperar da crise imposta pela pandemia. Francisco Ramos também acredita que, se Portugal não for tão castigado pelo vírus como têm sido outros países, a Espanha ou a Itália, por exemplo, até poderá reerguer a sua economia rapidamente. O alerta feito esta semana pelo Clube de Natação Aminata, o histórico Clube de Natação de Évora, criado em 1982, ao risco de desaparecer se, nos próximos dias, não conseguir encontrar uma solução financeira para fazer face às responsabilidades inerentes à sua manutenção. Depois dos últimos anos ter recuperado de uma débil situação de tesouraria, conseguindo mesmo o equilíbrio de contas, a pandemia provocada pela Covid-19, que forçou o encerramento das instalações, colocou o histórico Clube Évorense no limiar do afogamento, por assim dizer. Apesar dos sócios e utentes terem continuado a pagar cotas e mensalidades, o que permitiu realizar 79% dos compromissos salariais com os colaboradores do clube, faltam ainda liquidar 21% das despesas. A reta final deste sumário semanal de agricultores e proprietários solicitaram ao Governo e ao Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas que sejam permitidas ações de correção de densidades de javalis para prevenção e minimização de estragos das culturas. O apelo foi feito numa altura em que a caça está proibida, sendo uma das restrições impostas durante o estado de emergência, o que tem permitido a elevada propagação de javalis nos campos do Alentejo. A autorização já foi concedida, mas os estragos são elevados, como assinala o presidente da Associação Nacional dos Proprietários Rurais, Gestão Sinergética e Biodiversidade, João Carvalho. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, editadas no jornal Linhas de Elvas e Rádio Telefonia do Alentejo. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Uma edição Linhas de Elvas e Rádio Telefonia do Alentejo.